que mais uma vez veio cumprir o exercício da cidadania na envergadura de vereador e no exercício de plena edilidade. As datas, elas marcam época, elas transformam a sociedade, e as datas é que você inicia, que você termina. As datas, enfim, têm uma notoriedade muito grande. E quando trata-se de um companheiro, um parceiro, um elemento na vida pública, naturalmente que o reflexo é muito maior. Dá licença. A data que eu estou me referindo é uma data que vai marcar a história desse plenário, que é do vereador Isaías, que não parece, mas ele está fazendo 47 anos hoje. Eu, na minha concepção, eu achei que fosse 17, por causa desse espírito menino, hilário que ele tem, e que mudou o perfil da política e da vida pública. Que aquele que se esperava um toglodita, um sujeito agressivo, ácido, ele nos contempla um comportamento equilibrado, dócil. Parceiro e amigo, eu sou um sujeito extremamente emotivo. E às vezes, quando a gente vai falar das pessoas que a gente convive e aprende a gostar, as lágrimas soltam os olhos e a garganta às vezes fica bloqueada. Porque nós aprendemos a gostar desse vereador que aqui está. Assim como nós temos o mesmo afeto pelos demais. Então, esse perfil que, às vezes, corrente oposta ao vereador, que emblemaram, é totalmente equivocado. É um legislador, fiscalizador, companheiro, propulsor. Esse estilo quiseram atribuir a ele, dá-se em função do porte avantajado. Mas eu costumo dizer, eu costumo falar e falo, que os brutos também amam, têm o seu comportamento, mas são sensíveis também. E isso nós estamos convivendo no dia a dia, com o vereador Isaías. A data de hoje, nós não poderíamos deixar de falar sobre a figura e do personagem, um dos campeões de voto junto com Sidney Novaes Campos, junto com Rômulo do Nascimento Júnior. A Câmara Municipal quer cumprimenta, e nós vamos pedir a todos vocês que demos uma salva de palmas. Até, na verdade, o pseudônimo de Foca, hoje eu chamaria de um leão marinho. É muito maior, é muito mais avantajado, mas na sua docilidade não passa de um colibri, porque é puro, é tranquilo, é um grande companheiro que nós temos. E damos início à sessão extraordinária, a segunda dessa legislatura, com o objetivo de cumprir o calendário Essa é ordinária, ela não é extraordinária. Ela é ordinária para cumprir o calendário legislativo que a lei nos determina e nós temos que cumprir. As matérias não são diversas, mas nós temos que reunir para atender o que demanda a lei orgânica, o regimento interno e a Constituição Federal. Eu queria que você fizesse... Não, primeiro nós vamos rezar, né, agora. Eu estou fazendo... A ordem dos fatores não altera o produto, não. Mas o raio do mal. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. gente. Acabar de concluir, quero cumprimentar os servidores da casa, pessoal que trabalha aqui na cantina, dona Suelene, Aurinha, a Andressa, o Aline, João Walter, o Lucas, que é companheiro, que chegou conosco, o Ricardo, que faz parte da segurança, enfim, a Aurinha, o Giga, todos os servidores que estão aqui, o João Walter, a Aurinha, a Aline também, todos que deslocaram das suas repartições para vir aqui prestigiar e cumprimentar o vereador também. Cumprimentar o Luiz Eduardo, que vem nos acompanhando, do Diário Independente. Quero cumprimentar você, Carlão, do jornal Amigão, um amigo de verdade, amigo há muitos anos. Posso chamar de irmão, tenho essa liberdade com você. Com o Cangerei Online, hoje quem está substituindo é o esposo da dona Rose. E dar um abraço afetuoso nessa brotinha. E, enfim, todos aqueles que estão aqui nos prestigiando. A Laísa, o jovem, o moço que está lá também. Enfim, todos aqueles que estão aqui nos prestigiando. Peço para o Leo fazer, Maurílio de Pereira, fazer ali a chamada, por favor. Justificou a nossa presença. Justificou. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Presente. Glauco Rabelo. Presente. Isaías Pichar. Presente. José de Matéia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marcos de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo Nascimento Júnior. Presente. Sidney Novaes. Presente. Vamos. Também quero cumprimentar a Giovana, que trabalha conosco, o diretor da Copercam, José Afonso, enfim, todos aqueles que aqui estão. Dado, havendo um número legal, eu declaro aberta a sessão. Peço para Andressa ler as correspondências, as indicações, e temos que, antes de você ler, nós dá graças a Deus que está de volta. Esse bom filho a casa torna e realmente olhou. Satisfeito, tranquilo, está superando, ele está de óculos escuros, não é deselegância não, é que ele ainda está com uma pequena lesão, né? Então, mas está recuperado, tenho certeza absoluta que dias melhores ainda virão, né? Graças a Deus, nós estamos aí cada vez mais fortes, se Deus quiser. Pode, faz favor, leia as correspondências. Ata da 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara de Campos Gerais, Minas Gerais. Realizada às 19 horas do dia 20 de fevereiro do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Aloísio Pereira, senhor Djalma dos Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Arimateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira e senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Deixou de comparecer devidamente justificado o vereador, o senhor Sidney Novaes Campos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 015/2017, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, enviando o projeto de lei número 008/2017, que concede subvenção à Associação Bloco Glória Glória, no valor de R$ 37.500. Ofício número 001/2017, do superintendente de arrecadação, senhor Leomar Donizete de Carvalho. Conforme solicitado no ofício número 002/2017, os valores a serem arrecadados pelo município são de R$ 350,00 recolhidos de alvará e R$ 2.000,00 concessão do Parque de Exposição José Júlio Coelho, conforme decreto número 2626/2017. A área a ser ocupada conforme requerimento é o espaço número 2 do decreto. Ofício número 019/2017, do gabinete do prefeito, encaminhando resposta de indicações número 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Ofício número 10/2017, do secretário municipal de Orçamento e Controle, o senhor Paulo Roberto Vilela Fernandes, encaminhando relatórios resumidos da execução orçamentária, sexto bimestre de 2016 e gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2016. Ofício número 02/2017, da secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Roseli Cristina de Menezes Pereira. Em resposta ao ofício 27/2017, coloca-se à disposição para esclarecimentos sobre a pasta da educação e aproveita para deixar claro que servidoras coordenadoras dos CMEIs e CZEIs, subordinadas a esta secretária, não são autorizadas a responder por questões que são de responsabilidade da mesma. Ofício do presidente da Associação Comercial Industrial Agropecuária e Serviços de Campos Gerais, Cleverton Rocha, juntamente com os comerciantes da cidade de Campos Gerais, vem respeitosamente solicitar sustentáculo na cobrança de medidas protetivas ao comércio junto ao executivo e ao chefe de fiscalização. Indicação número 036/17, de iniciativa do vereador senhor Djalma Santos Pereira. Indicações de número 037/2017 e 038/2017, de iniciativa do vereador senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse distribuído os projetos de lei a saber. Projeto de lei número 02/2017, de autoria do Poder Legislativo, que abre crédito suplementar. Projeto de lei número 003/2017, de autoria do Poder Legislativo, que concede aumento salarial aos servidores públicos do Legislativo Municipal. E projeto de lei número 05/2017, de autoria do Poder Legislativo, que reestrutura o quadro funcional no Poder Legislativo Municipal, cria cargos de provimento comissionados, fixa seus subsídios e dá outras providências. Projeto de lei número 008/2017, de autoria do Poder Executivo, que concede subvenção à Associação Bloco Glória Glória. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o senhor presidente colocou em discussão e votação mediante parecer das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, Educação e Saúde, Agricultura, Indústria e Comércio e Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos, o projeto de lei a saber. Projeto de lei número 002/2017, de autoria do Poder Legislativo, que abre crédito suplementar. Esse foi aprovado em única discussão e votação por 9-0. Projeto de lei número 003, de autoria do Poder Legislativo, que concede aumento salarial aos servidores públicos do Legislativo Municipal. Este foi aprovado em única discussão e votação por 9-0. Projeto de lei número 05/2017, de autoria do Poder Legislativo, que reestrutura o quadro funcional no Poder Legislativo Municipal, cria cargos de provimento comissionados, fixa seus subsídios e dá outras providências. Este foi aprovado em única discussão e votação por 9-0. Projeto de lei número 008, de autoria do Poder Executivo, que concede subvenção à Associação Bloco Glória Glória. Este foi aprovado em única discussão e votação por 9-0. Os projetos de lei acima mencionados foram votados com dispensa de interstício regimental. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2017. Que o Poder Legislativo Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, neste ato, representado por seus Representantes, conforme artigo 49, inciso 1 da Lei Orgânica, aprova a seguinte emenda à Lei Orgânica, que acrescenta parágrafo único ao artigo 238 e dá outras providências. Este foi aprovado em segunda discussão e votação por 9-0. Esse aí é o que proíbe a Caspeg parcelar o município. Senhores vereadores, esse que nós votamos, por favor, esse projeto que nós, essa emenda à lei orgânica já foi definido, é o que proíbe definitivamente o município e a Caspeg fazer acordo de parceria para preservar a Caspeg. Já foram votadas as duas, senhores que já têm convivência com o plenário, já vivenciou muito tempo, os demais a gente faz uma observação, o Isaías com Teia, que são mais novatos, e ele aqui. O projeto são três votações. Se na primeira aprovou e aprovou na segunda, naturalmente, se perder a segunda, vai ser 2-1. Então, como for votado em duas, e houve aprovação por 10-0, não precisa a terceira. Então, só para orientá-los, viu? É o da lei orgânica. Prossegue, por favor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 20 de fevereiro de 2017. Essa ata aqui, fazendo favor. Essa ata aqui é uma ata que nós temos, eu tenho que admitir, alguns equívocos na tramitação das votações, do processo no modo geral. Eu, no meu entendimento, e creio que no entendimento de vocês também, a matéria só é concluída depois que aprova a ata. Né? Na verdade, nós vamos tomar uma nova iniciativa aqui. Eu quero que vocês referendam comigo. Eu vou pedir que vocês referendam. Que nós façamos a ata. A ata é ato. O que é a palavra ata? Ata. Nós terminamos a reunião, vai lavrar a ata. Se for preciso, nós posamos aqui. Para não ocorrer falhas. Por exemplo, nós mandamos um projeto para lá, o Ademir tinha me feito essa advertência e eu falhei. Nós temos mandado as atas frequentemente, mandado os projetos, promulgado os projetos, mandado lá para o Executivo, sem votar a ata. Se vocês reprovarem a ata, aquele projeto não pode ser sancionado. Concorda, vereador Lázaro, que já presidiu a casa, assim como Rômulo também, senhor, e outros que já estão na vereança, não é? Não é isso? Senhor, então, o que acontece? Posso dar uma palavrinha? Perfeitamente. Eu acredito, na ata, no regimento interno da casa, cita que a ata será aprovada na reunião subsequente. Na subsequente. Mas está errado, concordo. Está errado também. Então, é essa distorção que eu quero reparar, mas claro e evidente, é com a referendo de vocês. Não tomo nenhuma decisão que fere o interesse da maioria. Entende? Então, eu queria saber de vocês, porque nós aqui, por exemplo, eu já percebi um grau de insatisfação em relação a essa subvenção do voto do Glória a Glória. Votou bem, as votações não voltam atrás, isso aqui não existe. Mas ela vai tomando um rumo diferente. Tem muita gente que, depois que a Câmara exerce a sua função de legislar, de fiscalizar, de denunciar, aparece. Por exemplo, o pretenso candidato, o pretenso secretário de Cultura está gravitando na situação como se ele estivesse conduzindo essa subvenção para o bloco Glória Glória. Não é isso, não. Eu não tenho essa vaidade, espécie alguma. Mas dê a César o que é de César. Quem conduziu esse projeto foram os vereadores. Nós tivemos uma reunião ali nos bastidores, ou seja, no nosso gabinete, para discutir. Discutiu o Marquinhos, discutiu o Eduardo, discutiu o Djalma, discutiu o Aloysio, discutiu o Porfiro, não estava, que estava tratamento de saúde, o Isaías, o Lázaro, o Rômulo, que tem uma facilidade com o segmento, e ele parece que eles acham que, na verdade, aquele dia eu coloquei essa matéria em respeito aos senhores vereadores, mas meu coração não pedia nem um pouquinho. Parte interessada da matéria não tinha um elemento aqui. Aliás, tinha um, o Márcio. Mas teve que sair. É. É, ele tá só. Então o sujeito que é a parte interessada não vem cá. Nós discutindo, você um querendo uma coisa, outro querendo outra, chegaram ao entendimento, tá ali, chega ali para você ver. Está todo mundo que não tem nada a ver com peixe. Ó, defunto quando acha quem carrega a balança. Põe aí, está todo, entendeu? Essa é a verdade, nua e crua. Então nós vamos ter que ter mais critério para votar as matérias. Vamos discutir exaustivamente as matérias. Vamos dar mais corpo à matéria. Ô, senhor porque... presidente, dá licença um pouquinho. Mas ali não teve nem tempo de discutir a matéria. Pois é, eu entendo, eu concordo plenamente que a matéria, ela veio tardiamente. O Poder Executivo manda, toma um projeto aí sem discutir. Não tem impacto financeiro. O único impacto que tem é o impacto social e o impacto do clientelismo que atende o interesse dele de logo, logo despachar a matéria para cá. Só isso. Eu estou aqui, o Poder Legislativo se vira. Se nós tivéssemos votado a matéria, não vai ter carnaval porque a Câmara não deixou. Não tem nada disso, não. A Câmara tem um viés para a cultura muito interessante. Cultura, educação, tudo. O senhor acabou de concluir, seu vereador. Então é isso. Para valorizar, Djalma, o Marquinho, o Eduardo, o Sidney, o Lil, o Rômulo, o Lázaro, vocês têm que se autovalorizar. Matéria não pode se passar aqui, viajar, despesa alguma. Eu tenho a prerrogativa de segurar a matéria dentro do prazo constitucional, mas às vezes nós colocamos ela no plenário, porque o senhor pede, eu não vou entrar em rota de colisão com a edilidade, com os senhores vereadores, espécie alguma. Mas eu peço a vocês que a gente vote com mais cautela, com mais critério, para valorizar. Você quer ver um exemplo? O que foi feito já para o Corro do Ouro em relação? Resolveram alguma coisa? O que resolveu? Tá bom. Ontem teve... Mais 4 dias e fizeram a parte de limpeza lá no porto e fizeram já. Já evoluiu. Quer dizer, já então tá bom. Tendo evolução, tá bom. Mas... É, eu quero ir lá no Corpo do Ouro prestigiar o carnaval de vocês, viu, Leo? Viu, Djalma, Aloysio? Pelo seguinte, porque Corpo do Ouro é um apêndice, entendeu? É parte. Nós somos cianeses, nós somos colados um ao outro. Porque o ar que vocês respiram, nós respiramos também. Entende? Então nós temos um carinho, um afeto muito grande e um respeito com vocês que representa 30% do Poder Legislativo. Isso numericamente, mas nas decisões vocês representam 100%, assim como os demais. Viu? Tem mais alguma correspondência? Aqui, nós não podemos, de cada intervalo, fazer homenagem para o nosso povo. Como é que nós vamos fazer? Agora é a vez de quem? Pode dirigir a ele. Esteja à vontade para abraçá-lo e cumprimentar. O foco, vocês podem, você está franqueado, vocês cumprimentar, reverendar. A palavra é sua, aniversariante do dia. Eu estava pensando, se fosse comprar uma vela, tinha que comprar um monte de vela. Só 47? 47. Tá certo. 47. Fica à vontade. Esteja à vontade. Fico muito agradecido, fico muito satisfeito. Hoje é um dia, para mim, muito simbólico. Para nós todos, não é só para você, não para nós. A gente... É ruim, no, é bom numa parte e ruim no outro, que a gente vai ficando mais velho, né? Mas isso aí é nós duas vai ficar. Então, mas quem te falou que foi o jovem que criou o mundo? Foi os velhos. Quem te falou que são jovens? Os jovens faz parte, claro, do contexto velhos, é maravilhoso. Mas a experiência que o senhor tem, a envergadura que ele traz hoje é muito grande. Isso. Entendeu? Então esteja à vontade. E eu fico muito agradecido de estar com meus companheiros, fico muito agradecido de estar com nosso amigo aí, com saúde de novo, está aqui junto com nós, todo mundo ficou preocupado com ele, como eu tive doente, eu sei o que é uma saúde, graças a Deus eu não tenho mais nada também, e assim espero que as coisas para ele também encaminhem com Deus, com a saúde boa para ele também. Se... A gente fica até emocionado. Hoje cheguei em casa, saí de casa cedo, a mulher falou assim, mas para que você vai com poterno, vai pôr um terno desse? O povo vai rir de você. Eu falei, não, não vai rir não. Isso aí eu estou sentindo feliz e eu que tenho que saber o tanto que eu estou feliz. Não, hoje. Ficou bonito também, ué. Pois então, é. Não, bonito não fica, fica mais ou menos, né? Mas A gente... Tá lindo, vereador. Não tira até o jeito. Então, fico muito agradecido e fico muito satisfeito de você estar me homenageando, me dando os parabéns. Fico muito agradecido por todos vocês, tá? Muito obrigado. E aproveitando, senhor presidente, e desses projetos que estão vindo, para nós pedir para o executivo mandar para cá com um tempinho maior, porque a partir de agora... Mais antecedência, né? Isso, porque de agora para frente nós não vamos votar. Eu não voto, vocês eu não sei, mas eu não voto mais no projeto do dia para a noite. Se eu não souber o que eu estou assinando, o que eu estou votando, não vou votar. Pensa quem quiser pensar, porque senão está muito contramão. A gente chega aqui cedo, a gente não sabe o que vai ser o bem, o que vai ser o mal. Então nós temos que estudar, saber o que nós estamos fazendo certinho, para não prejudicar a cidade nem a sociedade. Não, prefeito, senhor vereador, o propósito nosso é discutir mesmo, exaustivamente. Até essa matéria foi um caso diferente, um caso atípico, que as outras matérias foram discutidas. Essa matéria do Glória a Glória aí, tardiamente, então foi complicado, mas as lideranças entenderam que tinha que ir para o plenário. Nós não queríamos entrar em rota de colisão, nós não queríamos ser colidente, não queríamos contrariar os interesses das lideranças. Mas eu quero pedir que todos vocês que são líderes de partido, líderes de bancada, que entenda o procedimento dessa mesa diretora, porque nós temos um prazo para isso. Mas eu não quero ser arbitrário, ser autoritário, porque a gente tem que ser flexível também. A flexibilidade é um expediente, uma arma importante para a pessoa pública. Eu não falo para você que vou e não vou. De repente eu falo que não vou e vou. Isso é uma flexibilidade. A flexibilidade é importante, porque você repara. Mas o que nós não podemos é banalizar. Nós não podemos pegar um projeto aqui, vamos votar, e não pode, não deve, não é prudente desprestigiar cada um do vereador e desprestigiar o plenário e a Câmara de um modo geral. Então eu volto, vou ser repetitivo sobre essa matéria. As matérias que chegaram, eu tenho tido um cuidado muito grande, as meninas também têm tido esse cuidado, mas essa passou, viu? Essa passou, foi do limite. É, então, verdade. Nós vamos... Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né? E não aprende tudo, mas chega no fim, nós vamos olhar certinho. Mas não tem só esse carnaval, nós temos mais carnaval, nós temos mais festa para nós... que vão ocorrer nesse decorrer desse legislativo. Nós vamos reparar desde já, certo? E aproveitando até agradecer o povo que veio aqui nos ver nossas reuniões hoje. Então, muito obrigado. Esteja à vontade, os vereadores. Bom dia a todos. Bem, gente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vereador Isaías pelo seu aniversário. Te desejar que Deus dê bastante saúde e conhecimento para tocar essa vida pública sua, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente se for levar a sério. Quero agradecer a Deus por ter dado força ao nosso amigo Porfírio e trazer ele de volta para a gente. Para o nosso meio, né? Estava fazendo falta, por filho. Bem, gente, em relação ao projeto da suspensão do Glória a Glória, a gente fica triste por ter chegado no apagar das luzes. Né? As camisetas já tinham sido confeccionadas. Enfim, foi todo desajustado. E fico triste também porque sei que na primeira semana da administração, o assunto que eles estavam discutindo era o show do Tomate, que não é um evento administrado pelo município, até então, pelo que a gente ouviu até agora. Então, primeira semana, preocupação, show do Tomate. Faltando 4 dias para o carnaval, chega um projeto para definir e decidir se vai ter o carnaval ou não. juntamente no mesmo dia, foi decidido, através dos vereadores, cobrando o senhor prefeito, para resolver a situação do Córrego do Ouro. Então, eu queria deixar claro que tem alguns projetos que é de interesse do Executivo mandar no pagar das luzes, justamente para colocar o resultado em confronto com a... conflitar com o poder. Com o poder legislativo. Então, isso não foi por correria, não foi por falta de quem faz o projeto, é simplesmente uma estratégia, ou senão uma fé. Entendeu? Porque... é uma estratégia indelicada, né? Isso. Nos últimos 5 anos foram feitos dessa forma. Anteriormente, não. Era mais responsável, teria mais prazo. Incomoda, é chato, mas gostei, senhor presidente, da sua feliz colocação, da flexibilidade. Não é que tem que ser flexível, mas nós não podemos comprometer... Banalizar. Nós não podemos comprometer a população, a sociedade, em razão de frieza, em razão de manipulação, de articulação, nós não podemos. Despreparo e irresponsabilidade. Então eu penso dessa forma. A flexibilidade ela existe para isso. Porque é melhor ser flexível para o bem de todos, ou do que falar, eu faço e depois não faço. Eu não faço e depois eu faço. Isso tira o crédito do político de hoje. Porque você encontra com uma pessoa na rua, fulano falou isso e fez ao contrário. É chato. Entendeu? Realmente. É por isso que a credibilidade política, além da corrupção que está esparramada no país, é justamente isso. Promete uma coisa, fala outra. Fala uma coisa, faz outra. Então, parabéns, foi feliz nessa colocação. Mas, por enquanto, é só isso. Muito obrigado. Esteja à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o senhor Isaías. Felicidade. Só tenho a dizer que é uma pessoa, Foca, que a gente te admiro como pessoa, sem ser vereadores. Há muito tempo que eu tenho conhecimento com Vossa Excelência. Já te admiro como pessoas, ainda mais agora admiro como vereador. Você está no caminho certo, fazendo o seu papel como vereador. Continua assim, o senhor está de parabéns. Vereador, só gostaria de dizer ao senhor o seguinte, pela confecção das camisetas. Primeiro, eles deveriam ter pensado no poder legislativo. Sem o poder legislativo, esse carnaval não estaria acontecendo. Correto? E por quê? Eles deveriam, se já está confeccionando as camisetas, poderia ter posto o apoio da Câmara Municipal, porque eu tenho certeza, se esse projeto tivesse sido reprovado agora, com certeza a Câmara amanhã seria a primeira a ser comentada que não teria feito carnaval, porque a Câmara era contra. Então, primeiramente, eu tenho que pensar no Poder Legislativo, que aqui se passa o poder e aqui que se passa a lei para ser votado o carnaval. E também gostaria, presidente, de dizer para o seu organizador, ele me abordou em frente à minha casa essa semana, o senhor Kennedy, dizendo que eu era contra o projeto, essa semana lá em frente à minha casa. Eu só disse para ele que jamais seria contra o carnaval, que é uma coisa que já vem há muito tempo, é uma coisa tradicional da nossa cidade. Só falei para ele que estava sendo contra da maneira que o projeto tinha chegado nesta casa, chegado numa, acho que quinta-feira, para a gente ser votado na sexta-feira. Por isso que eu estaria sendo contra. Porque todos os vereadores, eu tenho certeza que o Foca teve uma opinião diferente. Eu, quando a gente passei intermediária dos lá onde eles ensaiam o carnaval, eu vi que eu completamente estava sendo tomada uma decisão. Ali pessoas que não tinham nada a ver com o carnaval, como está sempre, ontem a gente estive na praça vindo, todas as pessoas que não tem nada a ver com o trâmite do carnaval, pegando frente em tudo ali do carnaval. Então a gente fica triste por isso. Mas a gente vai pensar bem agora, nos próximos anos, né, para a gente estar vendo essa matéria. E se chegar dessa matéria, como chegou qualquer outro projeto que chegar da noite pelo dia, já ter o voto dele contra e ter o meu segundo que será contra também. Correto? Vereador, queria só te deixar claro, quanto ao bloco Glória, se o município precisasse ou não deles, eles iriam fazer o carnaval deles, entendeu? Que é tradição. Nós perdemos o saudoso Wagner. Vaguinho, entendeu? Dona Linda. É, recentemente. Nós estamos lá com uma nova diretoria, certo? E nas camisetas anteriores, não tinha o patrocínio da Câmara. Até porque, de forma legal, a Câmara não pode patrocinar. Entendeu? Então, tipo assim, foi um conjunto de falhas que aconteceu e, de repente, dentro dessas falhas, pode ser que algo nos deu uma garantia, um amparo. Entendeu? Então, eles pensaram o seguinte: as camisetas, os patrocinadores para confeccionar as camisetas, e pensaram nesse sentido. E a questão do município contratar eles para poder fazer o carnaval era insegura, era incerta. Então eles não podiam deixar para contratar a confecção das camisetas para hoje. Eles não podiam deixar para começar a vender as camisetas hoje. Então foi uma falha que eu acho que, ao meu entender, dá para ser corrigida, entendeu? Não é o fim do mundo. Acho interessante o vereador Isaías ter levantado essa questão, porque até agora nós temos que discutir a questão legal, né? É. Se é possível ou não. Se é possível, nós participamos, coloca o patrocínio, resolve o problema. Entendeu? Agora, é uma diretoria nova que falha, como nós todos falhamos, né? Agora, o maior erro, eu acho, foi desse projeto chegar na semana do carnaval. Se chega 30 dias antes, de repente as camisetas não estariam confeccionadas. Se não está confeccionada, daria para poder atender. Entendeu? Eu fico triste porque, às vezes, uma falha desencadeia outras falhas. Entendeu? Uma falha circunstanciada. Uma falha pode gerar conflitos. E conflitos e um conjunto de falhas não faz bem para uma administração e para uma população. Entendeu? Perfeito. A gente sabe, é ciente que não pode patrocinar a Câmara Municipal. Mas eu já participei vários carnaval, que você sabe muito bem disso, que eu sou um fanático no carnaval. Fenas, Campo do Meio, Fama, vários blocos eu vi apoio, Câmara Municipal, um apoio. Isso faz lembrar que existe um poder legislativo, entendeu? Senhor, isso que a gente cobra. Eu concordo com você, vereador, só que sabe qual que é o problema? Nós somos obrigados a entender de leis. Mesmo não sendo especialista, nós somos obrigados a entender pelo menos um pouco. Já a organização de um bloco, às vezes, não tem o conhecimento que os vereadores têm, entendeu? E eu convido todos a empenhar e fiscalizar para quê? O carnaval do ano que vem ser um carnaval melhor do que está para acontecer. Pois é, é ótimo. Esperamos. Isso. Eu entendo que a discussão da matéria é fundamental. Qualquer matéria que cair nesse plenário, é bom que se discuta, é bom. Com certeza vai ser. As opiniões discutido. São diferentes. O que briga são as ideias. Os homens, os vereadores, mantém a paz. Então, seu vocês vereador, podem discutir tranquilamente sobre isso. Estejam à vontade. Senhor vereador, vamos. Como é que o prazo não é tão assim, não? Como é que da prefeitura municipal está no abadá? Se está no abadá da prefeitura, eu acho que faltou um respeito deles muito grande. Nós, 11 vereadores, porque podia pôr lá Prefeitura Municipal e Câmara Municipal apoiando, né? Isso. Por que só tem uma mão de ida, uma mão de volta não existe? Senhor vereador, é interessante a sua colocação. Eu vou fazer uma observação. É para a gente amadurecer, conhecer mais da matéria. Às vezes a gente falha. O Poder Executivo, ele pode ordenar a despesa para essa natureza, e a Câmara Municipal, ela tem algumas restrições nessa matéria. O apoio, o patrocínio, entra em rota de colisão com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o fato de não colocar na camisa, para nós, não deprecia, não diminui nada. Mas eles falarem, eles propagarem, não tem problema, não. Colocar na camiseta deles, eu acho que não é até interessante, não, por questão para não conflitar com a lei de responsabilidade fiscal, porque nós não podemos fazer despesa dessa natureza, entende? Mas eu entendo a sua defesa, eu entendi que o senhor repeliu esse comportamento que não propagou a Câmara Municipal. E acredito que eles não abordaram nenhum vereador também, indiferente de política, para perguntar se queria apoiar também nesse papo, para ajudar nessa mas tá bom, também. Isso aí, no fim vai dar tudo certo. Senhor, a falha foi coletiva. Senhor presidente, o que eu acho mais importante do vereador Isaías é que ele está defendendo a casa. Não. Ele está brigando por causa do nome. Não, ele foi. Ele, isso é muito, muito importante. É aqui, ele já está afetado pelo espírito público. É. Então isso é importante. Senhor presidente? É, né, Djalma? Já abraçou o negócio. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos aí, a plateia estão prestigiando aqui. Então eu quero abordar três assuntos. Primeiramente, quero parabenizar o Foca, que Deus que dê aos Aires do Char, muitos anos de vida, e ele que continua fazendo o seu trabalho, fiscalizador, como é o vereador mesmo. E também parabenizar a Câmara por ela ser flexível. Quando ela vê a situação da população que precisa, o presidente colocou o projeto de votação e nós votamos, estudamos o projeto um tempo recorde e aprovamos o projeto. Né? Por causa de quê? Porque o povo vai ter o carnaval, né, vereador Romulo Nascimento Júnior? É o povo ter o carnaval. Então a Câmara Municipal fez seu papel. É um papel muito importante que liberou o recurso para fazer o carnaval. Né? Só para o apoio, a Câmara Municipal, infelizmente, a gente viu que o Vaguinho morreu, né? teve a perca do Vaguinho, que é um grande líder do Glória Glória, um grande líder. Eu acho que eles ficaram um pouco desnorteados também. Não tinha como eles tocar o barco. Agora, uma coisa, vou abordar três assuntos, senhor presidente. Se o senhor esteja à vontade. Eu quero parabenizar a turminha da epidemiologia. Como a gente viu que o Porfírio teve a dengue, sabe o sofrimento que é, tive um irmão que já teve dengue também, o sofrimento. Ontem eu vi, eu não tenho muita certeza da funcionária não da epidemiologia, acho que é Ivone, não tenho certeza do nome dela não, mas vi ontem ela fazendo um serviço incrível, que esse serviço também é uma obrigação nossa. Ela estava com o Xuxim lá naquele terreno, que estava vazio ali, ao lado do Jardim Botânico, do Jardim Alvorada, desculpa a falha, catando as canequinhas que o povo jogou, lixo, canequinha, plástico, calacando, e ela mesmo colocando num saco plástico, num saco de lixo. Isso é, esse papel dela é muito bonito para a nossa sociedade. A gente viu o que o nosso amigo Porfírio, de certeza absoluta que vai falar sobre isso, o sofrimento que ele teve esses dias, que nós todos vereadores compadecemos com ele, que vemos o sofrimento dele à custa do mosquito, um bendito mosquito que pica a gente aí, tem uma doença dessa. Então, o pedido que eu faço, não só deixar para a equipe de epidemiologia fazer, não. Cada um de nós, tomar cuidado com o lixo, cuidado com a vasilhinha que junta a água. Cada um, apelo para cada um da população, para nós cuidar disso, para nós cuidar desse problema gravíssimo no nosso país hoje, que afeta tantos e tantos brasileiros e que leva até a morte. Então, um dos pedidos que eu peço para cada um de nós fazer um partinho. Esses dias eu estava vendo na roça, indo para a roça, o caboclo levando um saco de lixo aqui, jogando lá na roça. Que absurdo, né, gente? Verdadeiro absurdo. Que leva vários tipos de qualidade de lixo e joga lá na roça. Né? Então a gente vê assim que isso, nós temos que cuidar do lixo que nós produzimos. E se cada um de nós são responsáveis, não é só a equipe da limpeza pública, não. Cada cidadão Campo Jaraense é preciso cuidar do seu lixo. Cuidar do seu lixo, olhar onde joga vasilha, canequinha, tudo isso tem que usar. Né? E falar também sobre um e-mail que eu recebi da Secretaria do Governo, é o terceiro assunto, senhor presidente. É só abrir um e-mail aqui. É do Governo Federal, onde que o Campos Gerais foi contemplado. Foi contemplado, Segovia. Aí, o município de Campos Gerais foi contemplado agora esse dia, até inclusive o Jair teve aqui dando notícia. Foi contemplado com 56 computadores, 6 projetores e 6 impressoras. Qual secretaria? Para as escolas estaduais. Né? Ah, olha que bom. Cada escola recebeu. Então, dos 56 computadores, dos 6 projetores, das 6 impressoras, foi para a escola. Inclusive, até foi uma para o Padre Antônio Vieira, no Corvo do Ouro. Então, todas elas receberam, vão receber do governo agora. É uma maneira de reforçar isso. Entende? Fui na escola lá em cima, na Monsenhor de Opa, a diretora, a Valéria, mas foi a alegria que ela ficou de receber, porque ela está com os computadores velhos demais, não está tendo funcionamento. Né? É um programa de inclusão, né? Nesse mundo digitalizado, isso é importante. E eu estou falando para você, a gente dentro da Câmara Municipal, como diz o vereador Foca aqui, o nosso amigo Foca, Porfírio, desejo saúde para você de coração também, viu? Terminando minha fala. Então, falando assim que a gente, a Câmara Municipal, eu vejo assim, todas as câmaras que eu trabalhei, que Deus me deu a graça, através da população, de estar na 5ª Câmara Municipal. E eu vejo que todas as câmaras municipais que eu passei, todas elas têm um compromisso com quem? Com a população, para não dar prejuízo para a população, para ajudar a população. Muitas vezes a gente vai ter que fazer outras vezes, talvez, gente. Talvez chegue um projeto no apagar das luzes, porque a Câmara é solidária, o município vai perder, eu tenho certeza que cada um de vocês vota, talvez. Reúne como fizeram, beleza, reunião não fizeram, discute a matéria e ela vai para o plenário, tem certeza que passa, que o vereador não prejudica o município dele. Eu tenho certeza disso. Quando fala na rua, é pura mentira. É por falta de conhecimento, às vezes faltou publicidade nos atos daqui. O vereador, ele cuida do município dele. É porque ele está em contato com cada um da população. Pode observar, cada um da população está em contato com o vereador. O Jean está comentando com um amigo Porfiro, quanto ele é cobrado, tem a carteira, quanto é cobrado, e assim por diante, todos os vereadores, gente. Eu estou citando o nome de dois aqui só, certo? Todos é cobrado, porque está junto com o povo. Toda hora ele está vendo aquilo, toda vez está vendo uma situação diferenciada, e ele está trazendo os órgãos dele. O Rômulo Nascimento Júnior, saúde, e assim por diante, todos eles, gente. Não vou citar o nome de todo mundo, porque você sabe que todo mundo trabalha, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Perfeito, esteja sempre à vontade. Senhor presidente. Senhor, esteja à vontade. Deixa eu aproveitar. Pela ordem. Pela ordem. Tem esperão, hein, meu? Aproveitando sobre esse problema que aconteceu com o nosso amigo Porfírio, e eu fiquei até muito triste. Eu fui lá no Jardim Botânico, só o centro da cidade, avenida, nós limpar. Eu quero pedir para o senhor secretário de obras, senhor secretário da limpeza, senhor Valdinei Barbosa, que tome a providência o mais rápido possível. E se puder ser hoje ainda, antes do carnaval, que ir lá no Botânico, dá só uma andada lá para ver. Não, só uma andada não vai adiantar, porque o carro, eles já quase nem lá não vai. Mas pegar uma máquina com um caminhão para limpar aquilo lá, que está uma vergonha. Eu não tô aqui, eu estou com vergonha de ir lá, pelo menos até para fazer alguma visita, ir lá ver alguma coisa, eu estou ficando com vergonha. E as limpezas estão funcionando só aqui no meio da cidade, só nas entradas, as coisas. Agora, nos bairros também nós precisávamos olhar, porque é lá onde que nós vamos pedir os votos. Então, eu acho que devia, se pudesse até antes do carnaval, hoje, ir lá para ver como é que está. Porque por isso que eu acho que é para ele ir lá, dar uma andada lá, para achar que a gente está falando muito, para depois não ficar com a cara virada com a gente, ficar achando que a gente está aqui para brincadeira, para ficar punhalando os outros. Não, eu estou para fiscalizar mesmo e eu estou com vergonha. Eu fui lá essa semana, eu vou te falar, deu vontade de voltar na rua de ré, de vergonha, sabe? E vai, é muito fácil, vai ali na saída do Baixão, vai lá na saída do Fernandinho, e se ele quiser achar que eu estou falando mentira, vem aqui, pode, se ele estiver me escutando, fala para ele vir aqui, que eu ponho no meu carro agora e vou lá apresentar os erros, os itens, onde que tem que fazer. Eu acho que é muita falta de respeito. Se falar, mas começou a administração agora. Não, é sequência de administração. Isso já era para ter limpado o ano passado, e até agora nada. E eu acho que ele precisa. Ele é um bom funcionário, é um bom administrador, mas está em falha com isso, e ele precisa socorrer esse povo o mais breve possível, o mais rápido possível, que senão agora mesmo nós vai ter que arrumar outro hospital, vai ter que mandar muita gente para o Rio Belano para nós acudir o povo na dengue. Que não adianta nada você estar aí na sua casa pondo um areinha num pratinho, um areinha em cima da coisa, molhando uma aguinha ali, que está aí caindo uma chuvinha ali, coisa e tal. Isso aí não justifica nada. Mas as beiradas da cidade, do jeito que está, não tem condições. Eu, então, peço que tenha mais respeito com a nossa população, andar nesses bairros, que está mais precisando, no Jardim Botânico, não tá, tem jeito de falar tudo, na verdade está sendo quase que em geral nos cantos. E aproveitando, senhor presidente, eu pedi, queria pedir para o senhor ver se consegue, se o senhor tem essa atividade de comprar para nós um telão para nós pôr aqui nessa casa. Pôr um telão aqui, que os vereadores vão andando para a cidade e nós vamos vendo os defeitos e nós vamos passando um telão aqui, que aí aqui é mais fácil para nós explicar para a população, mostrar como é que é. Ah, não tem um buraco? Não, então nós furou hoje o buraco, né? Se tem um monte de lixo ali, pronto, então nós mesmo põe um telão de frente aqui e vamos procurar. Que aí eu acho que aí não tem como. Se tem uma matéria aqui que nós também em dúvida, ah, mas o que acontecendo aqui? É isso. Então vamos, eu vamos ver se nós conseguimos ajeitar isso o mais breve possível. Não, tá certo. Eu entendo, a sua colocação ela é extremamente oportuna e vai de encontro com os interesses da população. Mas, todavia, nós temos que perceber que a população, nós temos que fazer uma parceria pública-privada. É, o poder faz uma parte, e o vizinho também faz sua parte, o morador do lado de lá, da rua de cá, porque a administração somos todos nós. A responsabilidade do poder público, nós não podemos furtar, e cabe ao senhor vereador, aos senhores vereadores, participar. Mas não adianta, isso aí é indiferente do segmento. Todo mundo sabe que a minha colocação é de oposição, mas é uma oposição propositiva, ela não é sistemática, ela é extremamente responsável. Olha, o cidadão tem que participar junto com a gente. Ele tem que ter cuidado com o lixo, com a garrafa vazia, esse pet, tudo, para que possa, porque não adianta o caminhão passar fazendo a colheita dos materiais, do lixo, da latinha, virando, se o cidadão não faz a parte dele. Isto não é questionar o cidadão, não. É uma orientação. Agora no carnaval, você vai ver latinha de cerveja, frasco de cerveja. Então, quer dizer, quem sabe a gente pode chegar ao entendimento, convocar a sociedade para participar desse mutirão de limpeza, para nós combater a dengue, entendeu? Antes que a dengue acabe conosco. Não é verdade? Quanto ao telão, eu vou concluir para o senhor, depois eu deixo franqueada. Nós temos um telão aqui, mas nós vamos adquirir um outro atendendo a reivindicação sua, até porque a reunião já está bem explícita. Com o telão ela vai ficar cinematográfica. E o senhor, nesse estilo Gregory Peck, ficaria bem também, né? Ia ficar bom demais já hoje com esse telão. Então nós vamos fazer isso, nós vamos atender esse pedido do senhor. Deixa eu, antes que passe, eu não aproveitando, não, mas O senhor está com a corda toda, seu aniversário. O senhor aqui não é oposição. O senhor, nós estamos aqui para trabalhar em prol da sociedade, seja quem for. Eu sou companheiro do Zé Pesudo. Eu sou companheiro dele. Mas não é porque eu sou companheiro dele que eu vou passar a mão nas coisas erradas. Eu estou aqui para exercer meu cargo bem exercido. Então nós estamos aqui para atender a população da maior maneira possível, seja de quem for. Seja Mané, Pedro, João, nós vamos atender de mamana caducando. Tá certo. Nós vamos atender as suas reivindicações e pedir, fazer uma indicação. João, com vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o pessoal que está aqui nos prestigiando. Bom dia, senhor João. Bom dia. Acostumado com a noite. É o osso do cachimbo, faz a boca ficar torta. Acostumado com a noite, né, senhor presidente? É, muito contente também do Porfírio estar aí, né? Como diz, já fez, fazendo Obrigado. Falta para nós, está aí, que boas melhoras para você. Eu quero parabenizar também o Foca, né, que esse parceiro que a gente, né, até não tinha convivência, mas a partir do momento que nós começamos a trabalhar junto, a gente vai percebendo o que é a pessoa. Um cara guerreiro, parceiro, certo? Firme nas decisões, parabéns, muitos anos de vida. Que cada ano que passa é um ano mais de responsabilidades que a gente vai adquirindo, cada vez mais responsabilidades. Eu queria aqui, senhor presidente, também agradecer ao vereador Lazo e o assessor da Geisa Teixeira, até me anunciaram antes de ontem, do projeto do governo estadual para as escolas estaduais. E eles me deram o privilégio de fazer essa entrega para o Alcudouro. Me ligaram. E fiquei muito contente para a Escola Estadual Padre Antônio Vieira de Córrego do Ouro, que é um projetor, uma impressora e 6 computadores administrativos, e é para a Escola Estadual lá de Córrego do Ouro. Fico muito contente, muito obrigado. A nossa comunidade agradece o trabalho de vocês, viu, Lázaro? E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é a respeito do carnaval. Outra coisa que eu gostei muito, eu senti muita firmeza nos vereadores aqui, né, apoiou, certo, o carnaval em Caldouro, assim como eu fiz a minha exigência, porque a gente vê que até certas pessoas, eles não quis o carnaval, não queria, porque de medo da segurança, né, ficou com medo de segurança, mas eu acho que a segurança não é responsabilidade da coisa, ela é responsabilidade da Polícia Militar. Então, a polícia que tem que tomar as providências delas. Sou das pessoas que eu apoio muito a segurança, corro muito atrás, sempre tive empenhado nessa segurança, mas a segurança é a Polícia Militar que tem que tomar providência. E agradecer, né, o Foca, correu atrás a semana inteira para organizar lá. Viu, Foca? Muito obrigado ao Marquinho, Eduardo, todos os vereadores também que teve junto com essa iniciativa minha para o Carnaval de Caldouro. Porque eu sempre falo, a nossa juventude precisa de alguma coisa, eles gostam. É uma festa nacional, né, do país. Quantos é uma festa, como diz o presidente, é uma festa milenar. Então, o povo ficou muito contente. E segunda-feira também, parece que, segundo o Nicodemos, o bloco Glória Glória vai estar em Caldouro. Para nós vai ser muito bom. Vou anunciar, já estou anunciando aqui, que através da rádio, as pessoas que às vezes não têm oportunidade, que nós temos o costume lá de ir muito para rancho, juntar um grupo de pessoas para rancho. Então, anunciar já que vai na segunda-feira vai ter o bloco Glória Glória e o som. A prefeitura vai mandar, né, assim como o prefeito, gostei dele também, foi firme, vai mandar os 4 dias o som. Né, e vai ser, acredito que vai ser um carnaval gostoso para nós lá. Nós precisamos tirar um pouco do movimento que a gente vê de Córrego do Ouro até no Porto, à noite, que a gente faz, tem um carnaval lá. Então, evita muitas coisas durante a noite lá. Então, o povo pode comemorar o carnaval, festejar dentro da cidade, com som, né, mais tranquilo, com as crianças, onde tem mais claridade, mais segurança. Né? Então, fico muito agradecido, senhor presidente. Certo? Agradeço o apoio dos vereadores aqui, como já falei, fico muito contente, a gente sente muita segurança em vocês também. Muito obrigado e pode ter certeza que eu estarei sempre também apoiando as coisas boas daqui, sempre junto com vocês. E deixando claro também, né, como já falei, convidando as pessoas para fazer o carnaval no Caldouro, participar também lá. Porque às vezes acha que não vai ter, então já estou anunciando e vou pedir para avisar na rádio que nós temos o nosso carnaval de rua lá. Mas muito obrigado. Senhor presidente. Oi. Mas que forte. Eu fiz essa semana uma indicação a respeito do transporte escolar da região da Onça, que o ônibus estava precário. Isso foi na segunda-feira. E na quarta-feira esse mesmo ônibus estragou. E deixou as crianças até em torno de 1h, 1h30, aqui aguardando o segundo ônibus vim buscar eles. Então, quando a gente faz a indicação, é porque existe, de fato, um problema para ser reparado. Lá no Jardim Alvorada, tem 2 lotes lá, na rua Sérgio Zé das Chagas, que eu fiz a indicação para poder realizar a limpeza também. Isso já tem 1 mês. E lá está encontrando muito o escorpião. E pode encontrar outros insetos que venham a prejudicar os moradores próximos ali. Então, até eu falei com o Elinho semana passada, ele falou que foi oficializado o proprietário do lote, mas ele não manifestou. A limpeza dele também, se fizer logo, pode evitar de acontecer coisas piores. Então, quando a gente pega uma reclamação da população, a gente tem que acatá-la e ver se está gerando risco ou não a própria população. Reclamações têm diversas. Verdade. Umas com razão, outras sem razão. Mas o que é de responsabilidade nossa tem que levar à frente e ser resolvido o mais rápido possível. É, porque às vezes o sujeito faz uma reclamação, ela não procede. Mas antes, tomara que ela não tenha procedente. Que ela não procede. Pelo seguinte, porque se fazer uma reclamação e você não mandar alguém, não perceber, não olhar, isso, de repente pode estar acontecendo. No botânico problema, mesmo, né? Gente, vocês têm uma ideia, são mais de 110 lotes. Do município que está lá. Então o município tem que, o dele tem que cuidar. Agora, de terceiros, notifica, oficializa, né? E se não fazer a manutenção, multa, certo? Só isso. Muito obrigado. A palavra continua aberta, viu? Tem... Pois não. Tem bom dia a todos. Cumprimentar o presidente. Muito obrigado. O vice-presidente. Cumprimentar a todos vocês aqui presentes. Cumprimentar também o nosso companheiro Isaías pelo seu aniversário. Que Deus dê muita saúde e paz para você e para a sua família. Cumprimentar o nosso amigo Porfírio também, que Deus, graças a Deus, está aqui junto com a gente. Obrigado. E, senhor presidente, eu quero falar ontem, eu tive, era 11h30 no PAN ontem, com uma paciente, com a Milena. Uma moça lá do Coco Douro, estava com muita dor de cabeça, estava até chorando. Chegou lá no PAN, não tinha nenhuma Neovagina para aplicar nessa paciente. Do jeito que eu trouxe ela, ela voltou do mesmo jeito. Então eu peço para a secretária de saúde que pegue no postinho hoje, com antecedência, nem que seja uns 10 vidrinhos de Neovagina e deixar no PAN, porque a pessoa chegar naquele PAN ali e não ter um vidro de Neovagina é brincadeira. Eu espero que tome providência o mais rápido possível. Tem outra moça também que estava para ganhar neném, que chegou no PAN também, nós não temos um ginecologista de plantão, do jeito que ela veio, voltou também. Se fosse para fazer um parto, eu que teria que fazer o parto dentro do carro, porque no PAN não resolveu nada. Eu sei que ali o lugar é no hospital, tomar providência o mais rápido possível, ali o hospital que conseguimos ali um ginecologista para o hospital São Vicente de Paulo, para que resolva o problema do nosso hospital de Campos Gerais, que o povo de Campos Gerais, as senhoras estão sofrendo muito com esse problema, e há muito tempo. E ontem também, senhor presidente, eu estive na arrecadação, eu fiz uma indicação faz poucos dias, para que a arrecadação abrisse de manhã. Ontem eu estive conversando com o Leomar muito tempo, com o Xandim, e dentro de poucos dias já vai resolver esse problema ali, que vai ser de uma importância muito grande para o município. Ontem tinha uma senhora do Coco Douro, às 9 horas da manhã, estava com R$577 para pagar imposto, fechado. E eu que peguei, que eu fui embora mais tarde, eu fui lá e paguei. E falando do carnaval, o Djalma está falando do carnaval, o carnaval na sexta-feira, eu com o presidente, o Glauco, né, ficamos aqui da uma hora até a tarde, tentando resolver o problema do carnaval. Porque a preocupação da gente é fazer o carnaval igual fazer em Campos Gerais, fazer no Coco Douro. O som que vai atender o Coco Douro, os 4 dias, vai ficar em R$2.000. Eu acho que esse som, pô, não temos uma cobertura. É a cobertura e o som R$2.000. Eu acho que você vê que o som infelizmente, é fraco. Eu precisava ali ter uma banda no carnaval, ter umas condições melhores para o nosso povo do Coco Douro. A segurança, aí eu fiz também a indicação na sexta-feira da Polícia Militar, do corpo de bombeiro, para atender ali no Porto de Fama, porque o risco de água de forno é muito grande. Há poucos dias nós já perdemos um companheiro ali no Coco Douro com água de forno. No Porto de Fama já perdemos um também no carnaval. Então espero que o Corpo de Bombeiro, até quero pedir para o senhor presidente, cobrar hoje da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro para ver se vai ter um parecer, se vai ou se não vai. Para que nós tenhamos mais tranquilidade no carnaval. Perfeito. E mais muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Eu vou fazer. Quero aproveitar só uma deixa sua pelo seguinte. A cidade de Campos Gerais tem característica provinciana. Ela tem um orçamento bom, não justifica um secretário de saúde não viabilizar uma dipirona. Isso é beabá de saúde pública. Isso é engatinhar da saúde pública. Dipirona, esse negócio de primeiro socorro, curativo, ela com aquela prepotência. Eu achei que ela fosse eficaz. Senhor presidente, eu achei que ela tivesse mais competência para agir nesse segmento. Porque toda vez que vai lá, toda noite, se você quiser criar um problema, vai lá fiscalizar o PAN. Se você quiser criar outro problema, vai nos PSFs. Se você quiser detectar com outro problema, vai na Clínica São Camilo, que você vê lá o sujeito na fila, 2 horas da manhã. Não é correto numa cidade tão gostosa, provinciana, tranquila, que nós, os cidadãos, cada um dos munícipes, tem dificuldade de acesso à saúde. Saúde pública é assegurada na Constituição Federal, assim como a educação e como a segurança pública. Eu peço ao vivo que a secretária tenha mais sensibilidade com as causas dessa natureza. Senhor presidente, eu acho também, se o médico não tivesse uma Neovagina ali, devia ter segurado essa paciente lá dentro do PAN, Eu passei na casa dela, era 6 horas da manhã, ela estava de cama, estava sentindo a mesma dor, aí ia vir agora para Campos Gerais então, mais tarde. E não pode liberar uma pessoa que está sentindo muita dor de cabeça. Perfeito, mas existe uma rota de colisão, eles não estão entendendo. O caso da... O Porfírio já deu de frente com um problema lá de parto também, né? Que a mulher teve que ser levada não sei para onde. Não tem ginecologista, não tem médico de outras especialidades. Eles têm que andar depressa com isso, tem que ser rápido, tem que viabilizar. Ela é tecnocrata e hoje, nos dias atuais, não vai muito longe. Tem que ter habilidade, tem que ser política, administrativa. Essa senhora que a secretária, a vaidade dela me dificulta que ela faça, que ela gerencie a secretaria com eficácia. Ela está totalmente equivocada com o propósito dela. A saúde tem que ser prioritária, tem que priorizar. Ah, eu não posso atender. Tem que atender de qualquer maneira. Pega o paciente. Nós tivemos que correr com o Porfírio lá para Três Corações, internar lá no Hospital São Sebastião. Não é correto, não é justo que isso ocorra. Tem no orçamento, o orçamento de Campos Gerais é bom. A prefeitura de Campos Gerais é sanada. Você fala que está uma quebradeira, isso é conversa. Eu provo por A mais B para o gestor, para a prefeitura, que eu mostro para ele que não é esse problema, não. Senhor presidente, o doutor Luizinho, que é o médico, É cardiologista. O doutor Luizinho é cardiologista. Ele é funcionário da prefeitura também. E ele atende, em vez de atender na policlínica, ele atende os plantão dele quando dá uma urgência, é lá no PAN. E ele vai lá, atende muito bem. Não, pois é. O amador também, ele é ginecologista e ele é funcionário da prefeitura. Quem sabe a prefeitura podia também, a secretária de saúde, deixar o amador de plantão lá no PAN. Porque então, se der uma emergência também, em vez de fazer o horário lá na policlínica, que faça lá no PAN. Tem um ginecologista de plantão para dar um prazer. Não, nós estamos preocupados com a saúde, sim. A saúde, eu creio que a saúde de Campos Gerais vai ter um colapso. Se a turma não tiver espírito público, não juntar todo mundo, a secretária, o prefeito, sentar todo mundo, porque não pode, não justifica. E lá no Corpo do Ouro, como é que está, Djalma? Não, está caminhando bem. Quem é que atende lá? Não, lá está caminhando bem. Eu não acho que está caminhando bem, não, senhor vereador, porque ontem essa mulher, para ganhar neném, você sabe do que ela veio para Campos Gerais? Ela pegou uma carona no ônibus que vem para trazer aluno aqui. E o carro não estava lá. O carro estava vindo aqui, tá para Campos Gerais, mas eu acho que tem que ter outro veículo para dar um suporte. Faz o possível, sim. A gente não pode clamar muito. Atende lá da meia-noite às 5, senhor vereador? Atende sábado e domingo? Atendeu até hoje? Então eu acho que não está bem, não. Eu acho que ela está... Ela precisa melhorar ela, muito. Deixa eu dar licença, senhor vereador. Eu acho que ela está caminhando bem, sim. Tem as dificuldades, tem sim. A gente vê que os funcionários estão fazendo o que pode lá. Tem as falhas, sim. Não está 100%, não. Mas ela está caminhando na medida possível, está caminhando bem, sim. Tem as dificuldades, tem uns erros, tem sim. A gente sabe que tem. Principalmente lá na área de transporte. Tem as dificuldades, sim. Mas, na medida possível, ela está caminhando bem, sim. Tem, a gente sabe que está, mas... Corredor, não está 100%, não. Tem que separar saúde e educação. Lá, essa área de saúde, tem que colocar 12:36. Acabou o problema da saúde. Mas o motorista, qual foi chamado para saúde? Ele está puxando aluno. Então, virou do jeito que estava e ficou do mesmo jeito. Tem que separar. Tá, saúde é saúde, educação é educação. Nós vamos... Aí as coisas funcionam. Não, nós vamos discutir essa matéria bastante. É bom a sua opinião, a opinião do vereador e todas as opiniões. A minha opinião é que tem que ter mais sensibilidade. Senhor presidente, discutir exaustivamente com todo mundo. É onde que eu falo, você sabe quantas vezes eu tive no PAN, domingo das 5 horas até 12:30 da manhã? Eu tive 3 vezes. Era 12:30 da manhã, me ligaram do PAN para buscar uma paciente do Cogdor, porque o vice-prefeito não atende essas horas, não atende telefone. Pode ligar lá no PAN e perguntar se é mentira. Então, eu estou na área de saúde 24 horas e eu acho que eu tenho conhecimento muito bem na área de saúde. Perfeito. Fez à vontade? Presidente, o que eu gostaria também de pedir para Vossa Excelência é o seguinte: a gente vê, a gente voltando a falar na saúde, como está precária. Nós gostaríamos, eu gostaria que o senhor convocasse a secretária Amanda e Altino, que viesse aqui na Câmara Municipal. Por quê? Eu me lembro que no meu primeiro mandato de vereador, tinha aquele problema ali de pessoal posar nas filas, no colégio aqui, ao lado da igreja aqui. Conseguiram fazer uma reunião com os diretores das escolas, acabou o problema das filas. Aqui, ontem eu tive um senhor João Francisco da Silva, teve aqui com esse, para marcar, fazer um exame TCH lá no postinho lá do Altinho. Ele apenas falou para ele que só toda segunda-feira. Só que toda segunda-feira, a pessoa tem que entrar, se quiser fazer para marcar um exame desse aqui, ele tem que ir para filas 8 horas da noite, pós a noite toda lá no PAN, lá no postinho, lá para pegar um exame. Eu acho que teria que fazer uma, ver com a Amanda e o Altino, para acabar essa questão dessas filas, que isso aí é muito desgastante para o paciente. Já está com a doença para fazer esses exames de sangue, ainda tem que ficar posando a noite toda na fila. É muito fácil resolver o problema, se eles quiserem. É 25 fichas que marca toda segunda-feira. Tem as 25 fichas, que ele me explicou ontem. Às vezes chega 3:30 da manhã na fila e não consegui marcar. Aí o que ele tem que fazer? Ficar das 3 horas da manhã até 8, até 7 horas ele chegar para soltar a ficha. Corre o risco de não ser marcado. Aí eles têm que pagar pelo pacote, fazer pelo pacote. Seria muito mais fácil eles abrir uma agenda. Falar só, vai ter vaga para segunda daqui para o mês, daqui 2 meses. Se a pessoa não quiser fazer, já está ciente que vai ser para aquela data. Se não tiver, vai lá, já paga pelo pacote. Não fica lá com aquele problema de ficar posando a fila a noite toda. Que eu acho que é muito uma falta de respeito com a população. Você não acha, vereador? Então, gostaria, presidente, que eu convocasse possivelmente a nossa secretária Amanda e o Altino para vir cá. Para a gente estar discutindo isso com eles, para ver se acaba essa fila dos postinhos. Olha, essa fila tem, não é só agora que ela tem ocorrendo. Isso aí vem vindo há muito, muito tempo atrás. Não é tão fácil resolver do dia para a noite, senhor vereador. Nós vamos sim empenhar nós todos para correr atrás, para resolver. Mas eles estão pelejando já para resolver. Sabe, até esse dia mesmo eu perguntei para a Amanda, falei assim, uai, secretário, como é que é? E falou assim, foca, devido ter muitas, já tinha muitas marcações de exame que já estava ficando parada para trás, então elas estão legalizando tudo agora para legalizar, para não ter esse problema dessas filas mais. Mas a saúde você tem que ver que está custoso mesmo, que está custoso, não é em Campos Gerais, é para todo lugar. Mas em Campos Gerais está sim mais defasado, está mais defasado. Nós temos que correr atrás. Agora, do médico ginecologista, então está acertando o peso lá. Eu até perguntei esse dia para o prefeito, não, está resolvendo, mas até agora mesmo não resolveu. Está resolvendo, mas está que nem qualquer coisa. Vai dar partida, mas não aperta a chave. Então, eu acho que vamos correr atrás sim, porque está passando os limites. E a doença é uma coisa que nós tudo está sujeito, não é um nem outro que escapa dela não. É a mesma coisa da morte, uma hora vai acontecer. Mas então, se nós não tiver um lugar para nós ser bem recebido e atender nossa saúde bem, como é que nós vamos fazer? Aí depois acontece igual o nosso companheiro aí, vai ter que transferir para outra cidade. E agora, se nós temos o recurso na nossa cidade, para que nós vamos utilizar outro município? Vamos ser atendidos aqui no nosso município. Então, se eu acho que por esse rapidamente eles vão resolver, porque em cima da hora está meio custoso. Esse, dentro de 2 meses está custoso mesmo. Mas vamos aguardar uns dias até ver se consegue expor esse médico ali no ginecologista e ver se cabe essas filas. Ela, até a Amanda, falou para mim sobre as filas lá. Ela falou para mim, ah, foca, é porque os outros estão falando muito, mas não sabem o que vem acontecendo para trás. Agora, a conversa foi a conversa dela, que eu fui lá falar sobre esse problema. Ela falou assim, não, tem 600 consultas, uma em cima da outra, amontoado em cima lá para que gente que já estava precisando há mais tempo. Agora, se tem as 600 mesmo, eu não sei. E tem que ir liberando, que não era para passar mais ninguém na frente, enquanto legalizar o que estava para trás primeiro. Agora, vamos esperar para a decisão dela, para ela explicar aqui para o senhor, doutor. Viu? Muito obrigado. Eles mandaram para nós aqui, eu acho que foi pedido do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, com relação. Você já viu ou não? Não vi. Não, mas já está aqui. Não, já chega. Você faz aquele. Não, vamos fazer jus. É, quando eles são retardatários, a gente tem que cobrar. Mas eles já mandaram, viu? Está conosco ali, eu vou passar para o senhor. É, a relação de exames, aquela coisa toda, também sobre contratos, já chegou nessa casa. E nós vamos distribuir de acordo com as reuniões. Senhor vereador, está tudo franqueado a palavra, vamos, esteja à vontade. É porque, senhor presidente, eu ia já oficializar o Ministério Público a respeito de não, eles não atenderem, entendeu? Agora, porque senão a população te aborda, te cobra, e você não tem resposta, devido ao município, o executivo não mandar a resposta, não pode. Agora, assim, está na hora de trabalhar, é começo de mandato, tem que trabalhar, só isso. Falar pouco e agir muito. Porque o que acontece? Nós tivemos no passado prefeito, igual o doutor Salvador, da área médica, tivemos prefeito Luizinho Peloso, da área médica, tivemos Joaquim, da área médica, Amador, da área médica, Maurício, calejado, mais do que tudo, da área da saúde, médico também. E agora nós temos um prefeito que vai consertar tudo que foi feito para trás e que não é da área médica. Então, tipo assim, eu acho que não devemos. Passado é passado. Quem fez o que tinha que fazer. Agora nós estamos aqui no presente. Quem foi eleito foram os 11 vereadores. Não foram os 60 que candidatou. Então nós temos que trabalhar em cima da linha para dar um bom resultado para a população. Só isso que eu acho que tem que ser feito. E falar menos, trabalhar mais. Senhor vereador, eu estou de acordo com você sim, senhor Galo. Mas deixa eu explicar para você. Se igual doutor Maurício foi eleito, nem, eu acho que perdi até o rumo. Doutor Joaquim foi eleito. Doutor Amador foi eleito. Doutor Salvador nasceu na medicina. Ele não está conseguindo dar o jeito na saúde em Campos Gerais. Agora, nós temos que dar um prazinho também, que dentro de 60 dias o Zepesu não vai conseguir dar jeito em tudo, né? Aí nós estamos cobrando também até aí nós estamos querendo cobrar uma dívida muito alta dele também, né? Então tá certo que está passando a hora de nós começar a trabalhar, pegar firme mesmo, mas só que também não é a ponto de avião a jato, que nós não vamos conseguir isso do dia para a noite. Mas nós já estamos trabalhando. Nós, viu? Já estamos trabalhando, nós estamos correndo atrás, não é de uma coisa nem outra, não. Mas só que nós temos que também ter o ressalto que faz 2 meses, e esses que ficaram, igual o doutor Maurício, que é meu ídolo, ele que é o líder de tudo, não deu conta de acertar toda igual a saúde, que ele tem, que ele atendia até fora. Ai de mim se não fosse o Luizinho, que do Maurício. Senão, quantas vezes que eu cheguei 10 horas, 1 hora da manhã, acordar ele para atender os outros de graça. Então, eu acho que nós vamos ter que ser coerente e dar um prazer em empresa. Se ele não gozar, depois nós puxa o chicote. Não, vereador, você não está entendendo. Não. Eu estou falando do passado. Eu não adianta eu querer culpar, por exemplo, o Pedro Tiorf. Hoje, não adianta eu culpar o Nardo Leiteiro hoje. Não adianta eu culpar o Xandinho, os vereadores que passaram. Nós estamos, vereador, hoje, nós temos que trabalhar para que no futuro não aconteça o pior. Você está entendendo? Falar menos e trabalhar mais. Agora, o Juca do Altino deixou de fornecer Novalgina. Não vai resolver. Entendeu? Doutor Salvador deixou de comprar um aparelho de raio-x. Não vai resolver. Entendeu? Então, eles estão preocupados com o ex-prefeito, com o outro prefeito, com o outro prefeito, e está esquecendo o paciente. Novalgina, visão do PAN, hoje. Há 5 anos atrás, 3 anos atrás, nós precisamos e superamos. Então, né? Hoje. É verdade. É a mesma coisa, senhor vereador. Só um pouquinho. O senhor já foi eleito quantas vezes? 4. quatro vezes. Fiquei suplente um mandato e três vezes. Certo. Então daria o suplente então, de 16 anos, né? Não. 12 anos, né? Isso 8 anos, com 1 ano e 7 meses, 9 anos e 10 anos. 10 anos na coisa. Você conseguiu legalizar, não, né? A saúde. Não, você não está entendendo. Pois não, estou entendendo, você não sim. Tá entendendo. Que dá de César o que merece. Não, então... você não está entendendo. Desde quando eu pisei nessa casa, eu cobrei da saúde. Entendeu? Certo, senhor. E colaborei também. Agora, o que acontece? Onde eu estou querendo falar para você, caro vereador, amigo Isaías. Isso. É que não adianta falar do doutor Amador, falar do doutor Joaquim, falar do doutor Salvador, falar do doutor Maurício, que eles não são prefeito hoje. Hoje o prefeito é o Zé Eugênio, Zé Pezudo, e a secretária é a Amanda. Nós temos que trabalhar com hoje, com 10 anos atrás, 20 anos atrás, não vai trazer Novalgina para o PAN. Você está entendendo? Isso que eu estou falando. Mas o que eu quero que o senhor entenda... Agora o tempo é curto. O tempo está curto. O que eu quero que o senhor entenda, que igual o doutor Maurício foi eleito, estando... O seu próprio irmão mesmo, o senhor Ricardo, foi o presidente, o chefe da saúde. E eu cobrava dele também. Seria mais fácil essa saúde ter legalizado agora, antes do que agora durante esses 2 meses. O senhor não acha isso, não? Mas agora eu peço para o senhor entender, não é da uma coisa, você sabe, eu não estou defendendo Zé Pessoa, não estou defendendo a Amanda, que eu não tenho interesse em defender ninguém, eu estou defendendo o certo. Eu acho que está muito, assim, para nós bater de marreta, nós temos que bater de martelo na cabeça dele. Se nós bater de marreta, nós vamos estourar a cabeça dele. Então, nós temos que esperar uns dias até nós legalizarmos. Vamos dar um prazo aí de mais esses 2 meses. Se nós não entender, nós temos que chamar, igual o Marquinhos já vai chamar ela aqui, ela vai dar a explicação mais clara para nós, porque eu também não tenho como responder muito... Assim como ela, igual o senhor Rômulo tem conhecimento mais da matéria e das leis, então o senhor está certo de reivindicar mais do que eu, porque eu não tenho tanto como fazer, mas no decorrer do dia a dia, a gente vai também tendo conhecimento, vai entendendo mais, aí tem como a gente ver aonde está o certo ou o errado, mas eu acho que nós vamos cobrar, todo do teu lado, das coisas certas, o teu companheiro até vai dar. Certo? Então. Você vai estar comigo direto, então. Então, beleza, então. Então nós vamos ser companheiros. Vereador, eu sei que o tempo é curto, entendeu? Algumas coisas não pode deixar para amanhã, a gente sabe disso também. Você não entendeu. O que eu estou falando é que mexer lá no governo do doutor Salvador, lá no do Maurício, lá no do Amador, lá no do Joaquim, não vai promover a saúde hoje. Saúde, hoje, quem comanda é o prefeito atual e o secretário atual. Então, ficou isso, não sei o quê. Isso não sustenta a saúde. Isso não trata do paciente, entendeu? É isso que eu estou falando. Senhor Romulo, o senhor não está ainda mesmo entendendo. Eu acho que as nossas duas cabeças não estão andando no mesmo rumo. Eu acho que eu estou indo para a Alfenas, você está indo para Campo Gerais. Deixa eu voltar. Você entendeu? Então eu estou falando para você o seguinte, não adianta nós ficar deligrino falando desse jeito, você sabe o que acontece? Porque a saúde está defasada em tudo quanto é município, tudo quanto é estado, você liga na televisão, está dando tristeza na gente, de olhar como é que está a gente morrendo em fila, essas coisas tudo. Não é só nós, Campos Gerais, a população tem que entender que nós estamos correndo para melhor. Para melhorar tudo, nós vamos fazer. Mas tem que ter o prazo também, que não é via jato. Não é via jato, como o nosso presidente fala. Não é via jato. Porque senão, como é que nós faz? Não tem nem verba, eu acho, para isso. Igual os remédios mesmo lá, que está faltando na farmácia. Pelo que eu fiquei, que a Amanda falou, já estão dando andamento para ter licitação, que não pode também, que hoje, agora, nesse mandato, está muito requisitado, não está podendo comprar para pagar depois, não. Falar em licitação, o senhor participou de uma licitação essa semana? Estou sabendo, mas é do caminhão, o que foi? Participei de uma licitação de 2 caminhões compactador de lixo. Muito bem participado, viu? Os caminhões que está representando muito bons caminhões, pela foto, né? Não estou falando que está... Ah, o negócio foi na foto. Quem estava sendo o cara da licitação mostrou pelas fotos, mas pela foto eu já sei se presta ou não. Mas o senhor se propõe a fazer uma nova diligência? Se propõe, não. Eu vou, querendo ou não querendo, eu vou fazer a diligência e vou olhar... É onde que é a firma? Não, nós requisitamos para ele trazer o caminhão aqui na cidade. Inclusive, foi bom você me lembrar nessa matéria, porque dia 6 eles vão trazer o caminhão aqui. E eu queria, não só eu, como os outros vereadores também que aqui se encontram nessa casa, que comparecesse lá no horário. Eu não... Você acredita que era muita coisa? Na hora eu não recordo. Qual que é o valor do caminhão? Do horário, primeiro. Mas você sabe, né, o valor já? Você aceita o horário. Aí eles vão trazer o caminhão dia 10, dia 6, eu acho que às 10 horas. Sabe? Às 10 horas aqui. Aí, se vocês puderem, todos os vereadores, comparecer ali na porta, lá no transporte, para nós todos passar a vista nele, olhar certinho, que é mesmo que... Não estou falando que vocês não entendem, que às vezes tem menos conhecimento do caminhão, mas só vocês chegarem e ajudar nós. Eu, na minha parte do caminhão, isso aí eu sou responsável. Mas vocês estando junto é até melhor, porque o caminhão, se for ruim, nós não vamos deixar mesmo. E se for bom, nós também não vamos usar, porque o caminhão... Até o preço dele já cotei. O caminhão foi comprado, foi licitado por R$165. E quantos licitantes, quantos que apareceram lá? Só tinha uma firma, mas foi cotado outras firmas também. Foi cotado outras firmas, estava a documentação lá. E o caminhão, o preço dele até era 165 mil, eles foram debater, caiu para 150 mil cada caminhão. Nossos caminhões são novos, são os caminhões 2012, 2013, sabe, os caminhões Ford 17 mil, 17, 19, é um dos caminhões, assim, não é o cabeceira, de 1 a 100 ele é 80, né, a marca do caminhão, né, que eu estou esperando a marca. E o preço dele no chassi, ele é em torno de 125 mil, sabe? E mais a prensa, que a prensa dele é uma prensa mais sofisticada, é uma prensa mais sofisticada, mais caprichada, mais bem arrumadinha, e nova também a prensa, é dessa mais moderna, não é que nem essas que se encontram na prefeitura, que está fazendo lixo. Então, só que nós foi listado e eles ficam ressaltados na licitação que eles vão ter que trazer o caminhão aqui na cidade para não precisar de nós gastar para fazer diligência lá na... É onde que é a cidade? É Ijaci. É para Brás de Lavras aqui. Ah, aqui nas imediações já. Então, o cara que estava na licitação concordou dele trazer aqui, porque eu achei melhor ter o cara trazer aqui, porque senão vão dois vereadores lá. O compromisso fica muito sério só para dois. E nós estamos, nós tudo aqui, os 11 chegamos ali, é uma coisa de um carro, dois só não consegue puxar o carro de boa e segurar. Então, se nós juntar todo mundo ali, a força é pouquinho, aí só um pôr a mão e arrasta o carro. Perfeito. Tá bom, isso é importante. Isso, eu até, é porque o senhor estava falando da saúde, é porque quando falou em licitação, dá uma preocupação enorme, rapaz. O negócio de licitação é grave, é sério. O senhor, o Lázaro e o senhor já participaram da licitação lá em Cubatão, eu lembrei de salientar essa matéria. E aproveitando, ressaltando também... Vamos lá. Aproveitando, ressaltando aqui, nós temos que lembrar que está vindo um dinheiro aí para nós aprovar aqui, para a saúde, viu? Então vamos pedir esse projeto aí, para que tiver que mandar, bem antecipadamente, viu? Não é para chegar do meia-noite para votar meia-noite 15, não. Senão eu não voto. É um vai ser um atendimento de urgência, né? Isso, então nós vamos pedir já para o executivo mandar antecipado para nós ver, porque tem umas prestações já anteriores para nós fazer de lá. Senão esse dinheiro eu acho que não vai via Japão, vai via caranguejo. É. Viu? Muito obrigado. Mas esteja à vontade, senhor vereador. Hoje é seu aniversário, eu já percebi que o senhor está extremamente eloquente. Vamos embora. Senhor presidente. Oi. Só para finalizar. Oi. Nós votamos um projeto valor de 1.200.000, onde a maior parte desse valor era destinado à saúde. É. Então, assim, e isso foi sobra do ano passado. Isso o vereador não falou. Veio do passado, mas não foi levado em consideração. Então. Eu não gosto de mexer no. Passado é passado. É governar pelo retrovisor é difícil. Mas eu não posso. Se as coisas boas que aconteceram no passado, vai apagar o futuro de muita gente. Mas dá só uma pausinha. Pode, vamos lá. Esse que nós votamos de 1.200.000 e tanto, certinho, nós votamos. Para a saúde, é vinculado sim, inclusive vai comprar os carros para a saúde e tudo. Mas eu não estou referindo esse dinheiro, eu estou referindo um dinheiro que nós vamos passar para o Hospital São Vicente de Paulo. Certo? É um dinheiro que o município passa para o hospital. Como passa esses anos anteriores, tem passado? 350.000. Agora, pelo que eu estou vendo aí, vai ser 480. É isso que eu estou se referindo, senhor vereador. Tá. Porque certo. Esse dinheiro nós temos que estar às partidas, viu? Muito obrigado, chega também. Tá certo, seja à vontade. Os vereadores, seja à vontade. Esse eu não posso falar, vereador, sabe por quê? Porque eu ainda não tive acesso ao projeto, o projeto não chegou aqui na casa. E a hora que chegar, nós vamos discutir. Nós vamos discutir. Senhor presidente. Não? Sim, senhor. Senhor presidente, vamos ao projeto? Vamos. Só um minuto, por favor. Agradecer o prefeito Zé Eugênio também, que está praticamente pronta a reforma lá do quartel da Polícia Militar, as três casas. Da extensão da Polícia Civil, também da Polícia Militar, e a casa que o Marcelo mora também já está praticamente pronta. Fala também do ônibus que está indo, do Corro Douro, através do deputado Carlos Meiras, está chegando aí para 48 lugares, um trabalho meu e da vereadora Maria Rocha, que trabalhamos para esse deputado, que vai ser de uma importância muito grande para o nosso Corro Douro, para o nosso município. Por favor, continua, vamos terminar ali aquelas correspondências. Parece que não tem nenhum projeto que vai em pauta. Presidente, hoje. Só um minutinho, só para parabenizar o vereador Isaías, que eu sou conhecedor da história sua. Há muitos anos atrás, eu sei que você entrou na justiça contra a prefeitura, no prefeito na época era o doutor Joaquim, para trazer teus filhos lá de Trás da Serra para estudar. Hoje estão todos dois formados em direito. Então, você, Isaías, que eu costumo chamar de Foca, é uma grata satisfação e uma surpresa boa para a gente, vereador. Eu sei a tua história, não foi fácil. Então, você está de parabéns. E também o nosso amigo Porfiro, que está no meio da gente, né? Tipo aquele Valdir Soriano, está bonitinho de óculos. E que Deus te ajude, que você não pode ficar doente, não, porque tem muita gente doente que precisa de você. Muito obrigado. Tá jóia, meu querido. É um grande amigo, um grande companheiro que a gente admira e respeita muito, entendeu? E quero agradecer muito a tua pessoa, por nosso amigo também, Grau, que é o nosso presidente, disponibilizou meu trajeto, a internação minha lá em Três Corações, né? Fez alguns exames lá também. E fiquei conhecendo seu primo lá, que é um grande médico também, viu? Agradeço muito. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Todos os vereadores aqui, amigo, companheiro, a casa, entendeu? Um bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos, viu? E quero deixar também meus parabéns para o nosso companheiro Zair Pichar, meus parabéns, viu? Que Deus abençoe você e a sua família hoje e sempre, que esses anos continuam cada vez, se repete por muito e muitas vezes. Então, gente, e quero agradecer também todo mundo que preocupou com a minha saúde, esteve orando por mim, a população, não só de Campos Gerais, Distrito do Corpo do Ouro, Zona Rural. Isso é uma satisfação muito grande. O povo fortalece a gente lutar, né, cada vez mais. E hoje eu estou aí com a força, a fé de Deus, estou muito bem, né? E queria falar também a respeito, e quero agradecer a todos os amigos, os vereadores também, que que apoiou, né? E é isso aí. E queria também falar a respeito do carnaval. Foi mandado o projeto última hora, sim. Mas uma coisa que vocês não podiam deixar de apoiar, que é tradição, uma coisa que todo ano tem, o povo gosta, né? Vocês estão de parabéns, né, por ter essa iniciativa de ter apoiado o projeto. E é isso aí. E espero que o prefeito, e muitos vereadores aqui falou, da próxima vez, manda o projeto com mais antecedência, uns 15 dias, pelo menos, 10, 15 dias, para que nós possamos analisar o projeto, para que nós possamos ter ideia do que nós estamos fazendo, com grande facilidade. E quero também clamar a respeito de muitos terrenos, igual o nosso amigo Foca ali diz. Tem muita clamação, não só para mim, como muitos vereadores têm clamado o pessoal, a população, não só no Jardim Botânico, como em toda a cidade, em todos os bairros da cidade, o terreno vago, entendeu? A limpeza do terreno, não só para deixar o terreno bonito, não, a cidade bonita, não, a questão de saúde, entendeu? Para que não venha passar o que aconteceu comigo. Você pensou se essa doença atinge uma criança, um idoso? Com certeza não ia aguentar o que eu aguentei, né? Então vamos fazer um mutirão se for preciso. A minha força não é muito, mas se depender da minha força, eu estou aí à disposição. Tem maquininha, tem um tratorzinho velho, lá, né? Passa a roçadeira, né? Faz o que for preciso. Eu estou à disposição. O que for em benefício do povo, a nossa cidade, eu estou à disposição a qualquer hora, entendeu? E o pessoal está clamando também, pedindo, lá no laboratório. Vai muita gente tomar injeção. Ontem mesmo eu tive reclamação. Tem poucos atendentes. Vê que o prefeito, vê se o prefeito pode mandar pelo menos uns dois funcionários lá, para lá, para atender o pessoal com mais facilidade. Muita gente vai tomar injeção sobre essa doença aí, febre amarela, a dengue, né? O que for preciso, né? Que possa tomar esse conhecimento disso aí. Vamos atender nosso povo conforme merece, né? Deus quiser. E queria falar também a respeito das barredeiras, que faz dia que clamou para mim na reunião passada por motivo de doença, motivo como eu estar presente. As barredeiras estão pedindo um aumento na insalubridade, entendeu? Pedir para o prefeito para que possa, não sei se é parte do prefeito ou parte do chefe de obra, ver se pode analisar isso com mais carinho sobre as barredeiras, né? Inclusive, é as que clareiam a nossa cidade aí todos os dias, né? Para que possa ver, analisar direitinho, ver que pode fazer alguma alegria, alguma melhora para elas no ordenado delas. E elas estão clamando também com as vassouras delas, nossa senhora. Tá ruim, mas tá ruim, viu? para que possa alguém tomar providência. Uma vassoura mais macinha para elas, para facilitar o dia a dia para elas. Certo. Que o trem tá feio, viu? Para que eles possam analisar direitinho. Vamos agradar a nossa barredeira, inclusive elas criarem a nossa cidade. E quero desejar um bom dia mais uma vez a todos, um bom carnaval para todo mundo. Vamos carnaval, se Deus quiser, com muita paz, muita saúde, muita segurança, né? Que Deus abençoe nós todos, né? Nós vença mais um carnaval aí, se Deus quiser. E muito obrigado a todos, viu? Perfeito. Você falou sobre o apoio que nós proporcionamos a você, a Vossa Excelência. Não foi o vereador, o presidente Glauco Rabelo, não. Foi a Câmara que teve a anuência de todos os vereadores no translado da sua família, na pequena estrutura, até porque nós deparamos com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que fizemos foi o mínimo, mas nós fizemos uma ação coletiva. Ela não é uma ação solitária, só eu especificamente. Toda a estrutura, quando o presidente da Câmara toma alguma iniciativa, os vereadores tomaram a iniciativa junto. Teia, Isaías, Lázaro, Júnior, Maurílio, Eduardo, Djalma. Qualquer estrutura que a gente conceder a um dos senhores vereadores, não é o vereador presidente, é a Câmara Municipal, viu? Então, para tomar toda a iniciativa, quando formos tratar de levar a sua família, trazer, ir e vir, foi consultado os vereadores imediatamente, estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para atender a demanda que naquele momento era transportar você para lá. O Eduardo intercedeu junto ao Arnísio, que é um companheiro nosso, que nós nos conhecemos, primo, um cara de uma docilidade incrível, para facilitar na internação sua no Hospital São Sebastião. Mas, superado todos esses episódios, o importante é que você esteja aqui ao nosso lado, e para nós é uma honra muito grande. É por isso que eu te falo que a data é fundamental, a tua volta e a do aniversário de volta. É o caminhão voltou. É que aí eu estou de mal com esse mosquito, viu? Graças a Deus, nós estamos aí com mais uma vez, nós defendemos o interesse do povo aí, se Deus quiser, cada vez mais. Tá bom, lê as duas as correspondências que faltam, eu estou estendendo um pouquinho, porque, vamos lá, acabo de ler. Ofício número 021/2017. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente e atendendo a solicitação do ofício 003/2017, estamos encaminhando. Demanda reprimida, exames e consultas e parecer jurídico quanto à informação de dados pessoais e CI 14/2017 da Secretaria Municipal de Saúde. Colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosamente, Rosemar Aparecida Flávio Ramos. Ofício número 020/2017. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, conforme solicitação do ofício 038/2017, estamos enviando cópia dos contratos de números 042, 043, 044 e 045, que se prestam serviços no transporte escolar de alunos e professores da rede pública de Campos Gerais e Distrito do Córrego do Ouro, onde se pode verificar a devida quilometragem. Colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosamente, Rosemar Aparecida Flávio Ramos. Ofício número 001/2017. Prezado Presidente, em atendimento à Lei Orgânica do Município de Campos Gerais, em seu artigo 41, inciso 8º, venho através deste encaminhar as despesas do mês de janeiro juntamente com o balancete orçamentário. Atenciosamente, Saulo Rabelo, contador. Ministério da Educação. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Campos Gerais. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, R$ 1.100. PDDE, R$ 1.650. PDDE, R$ 3.740. PDDE, R$ 1.710. PDDE, R$ 4.740. PDDE, R$ 1.590. PDDE, R$ 1.580. PDDE, R$ 2.180. PDDE Educação Integral, R$ 12.708. PDDE Educação Especial, R$ 4.100. PDDE, R$ 6.640. PDDE Educação Integral, R$ 27.300. PDDE Educação Integral, R$ 4.257. Requerimento de número 008/2017. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campos Gerais, o vereador que este subscreve requer que Vossa Excelência envie a esta Casa Legislativa cópia dos contratos de licitação de todos os transportes escolares. Sala das Sessões, 24 de fevereiro, senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Indicação de número 39/2017. Senhor Presidente, por iniciativa do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta e os vereadores abaixo assinados, venho solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie a instalação de um quebra-mola nas proximidades da creche Dona Geralda Campos e conserte buraco na rua Nossa Senhora Aparecida. Justificativo. O quebra-mola evitará que os carros trafeguem em alta velocidade, evitando possíveis acidentes. As correspondências terminaram? Os senhores vereadores, eu estou fazendo uma... Naquela reestruturação, ouça por gentileza, naquela reestruturação, eu vou fazer uma emenda nela. Quero ver se eu coloco essa emenda ainda na próxima reunião, para me reparar uma distorção, reparar um equívoco da servidora, da Áurea, Taurinha, entende? Aí eu faço ele na próxima, porque eu estou tendo dificuldade para me pegar, baixar a portaria naquela anterior que existe, porque senão vai ser lesivo ao servidor. Como eu falei, volto a falar, o objetivo não é entrar em rota de colisão, nem lesar, nem fragmentar salário de nenhum servidor. Eu queria que vocês me dessem a anuência para que nós possamos colocar na próxima reunião, mas nós vamos ordenar e depois nós vamos pôr na próxima emenda naquele projeto de reestruturação. Porque cabe uma emenda nele. Ah, o prazo expira, não. Nós ainda não promulgamos, então tem tempo para isso. É a lei orgânica, o regimento interno, faculta essa condição, mas eu quero pedir aos senhores que me referendam nessa natureza para que nós possamos corrigir esse problema. Entendeu? Eu faço aqui, eu estava cobrando aqui que o prefeito alinhasse o salário dos servidores do transporte e da saúde. Naquele mesmo momento, eu estava em rota de colisão com a casa. Entendeu? Vou fazer algumas mudanças. Nós temos a Andressa para cima. Nós vamos fazer uma reparação também. Eu não sei se ela vai ter que fazer uma lipe, o que, que vai ser, para que nós possamos baixar a nova portaria. E a reestruturação do projeto está sendo feito. Eu tenho um carinho, um cuidado muito grande com cada servidor. Mas eu sou rigoroso nos horários, sou rigoroso na chegada, na saída e no comportamento e na conduta com cada um dos servidores. Tem que ser tratado de forma respeitosa. Não aceito, não admito confrontar ideais, confrontar e principalmente questionar ou inquirir sobre condição, quem ganha tanto, quem não ganha. Eu quero que vocês sejam parceiros, amigos, para que nós possamos dar sequência nesse trabalho que nós iniciamos. Eu creio que nós vamos ter sucesso. Lá na frente, lá no término dessa caminhada, eu tenho certeza que vocês vão pedir. Vamos caminhar junto novamente. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença. Você quer falar mais? Pode falar a tarde inteira. Peraí, só um minutinho, o Porfírio quer. Queria agradecer também ao Hospital São Vicente de Paulo, os enfermeiros, todo mundo que me atendeu lá, que foi um atendimento 100%. E agradecer também ao Dr. Luiz, que é um grande médico, me atendeu, teve uma atenção comigo fora do comum. Muito obrigado. Viu? Um abraço a todos, eu agradeço vocês que abandonaram seus lares para nos atender a esse chamamento. Um abraço, bom dia. E pulvei de bem o carnaval. Vamos pular carnaval.